nós te leva pra loucura. Eu estou de picadura, boy. A noite no circo não é nada legal. É um freak show local. A noite no circo não é nada legal. É um freak show total. Eu estou namorando com a mulher barbada. Eu estou namorando com o cara que engole minha espada. Será que eu fico com gêmeas? Com certeza, com gêmeas sem camisas. Eu converso de noite com a múmia de um cowboy. Eu pego carona com elefante de calói. Se não me entende, procura minhas letras no cowboy. Nariz vermelho do palhaço faz. A noite no circo não é nada legal. Freak show total. A noite no circo não é nada legal. Freak show total.